de uma mulher. Quando se ama de verdade, me diz o que você quer. Eu sei que você sabe o que esperar de uma mulher. Quando se ama de verdade. De verdade, além do ponto da iniciação, a liberdade e um anseio de compreensão. Nos seus sonhos reais que um dia se complete, fletam com a felicidade a plena proporção. Contudo, levando em conta os motivos que nos cercam, que formam o elo como as poesias de Platão. As poesias de Platão, porque eu sei como conversar é bom. Se como conversar é bom, se encontrar, saciar essa fissura, é como se perder o dom e navegar. Tormento de aventura é uma loucura que me empurra de querer. Mulher, sem compostura diante do charme eu desejo. Você, mulher, me diz o que você quer. Eu sei que você sabe o que esperar de uma mulher. Quando se ama de verdade, me diz o que você quer. Eu sei que você sabe o que esperar de uma mulher. Se ama de verdade. Realmente eu odeio a face do castigo, mas levo tudo em conta pelo que viveu comigo. Pois um conselho de amiga é um fator eficaz que faz nada menos que você ficar em paz. Um bom partido pra mim vale muito mais, como tudo que me faz embarcar no sonho de querer ganhar seu coração tocar. A base é uma conversa que me faz relaxar. 5 minutos vira 24 horas pra pensar. Enquanto eu bolo um papo pra te conquistar, pra te encantar, eu sei que um ombro amigo só não basta. Só confunde os pensamentos, se transforma numa farsa. Não sou adivinho pra saber o que ela quer, só tento satisfazer o gosto de uma mulher. Então me diz como saber tudo aquilo que você quer. Diz o que você quer. Eu sei que você sabe o que esperar de uma mulher. Quando se ama de verdade, me diz o que você quer. Eu sei que você sabe o que esperar de uma mulher. Quando se ama de verdade. E um olhar que inflama, olhar pro drama, olhar pra cama, ninguém te ama. Você se engana, chorar com samba, pisou na lama. Ninguém pra somar, se torturar, quer desabafar. Um suicida que quer se matar, uma boneca inflável, um test drive. A noite chega, alcoolizado, nem o dinheiro te faz ter um bom partido. Do amor ao ódio, o próprio inimigo, ciúmes e bochichos do amor bandido. Me diz o que você quer pra não ser ferido, ofendido, perdido nos braços amigos, retratos rasgados, jogados no lixo. Uma aliança, a esperança é a última que morre. Me diz o que você quer ou se acabe nos goles. Me diz o que você quer. Eu sei que você sabe o que esperar de uma mulher. Quando se ama de verdade, me diz o que você quer. Eu sei que você sabe esperar de uma mulher, uma mulher, se ama de verdade. Já não me importa o luto se a vontade se transpõe na face. E nos seus jogos de mentiras você perde pra verdade. A verdadeira vontade de dizer que no seu rosto sem afeição o sorriso se esconde. Mas se quer saber que na responsa, na atitude tudo se depende. Sente sempre a aprender com dom, porque eu sei como conversar é bom. Se como conversar é bom, você encontrar. Saciar essa fissura é como se perder no dom e navegar. Por um tormento de aventura é uma loucura que me empurra a te querer. Mulher, se compostura diante do charme e o desejo. Você, mulher, me diz o que você quer. Eu sei que você sabe o que esperar de uma mulher. Quando se ama de verdade, me diz o que você quer. Eu sei que você sabe o que esperar de uma mulher, de uma mulher. Você se ama de verdade.